meu lugar de fala. Check. Sons of God back again. Tomo mais um gole e vou com que me eleve até que se prove que se pode vindo de onde se vem. O norte, lux, forte, sol. Tudo que soa bem é bom, eu tô em prol. Vivendo, amando e querendo bem. Eles têm supremo e se sentem gigante. Não tendo é demérito, verme se sentindo rir. Eles são arrogantes. Latindo do alto do prédio. Jogando crianças do alto do prédio. Jogando só as companheiras do alto do prédio. Por tédio.